Panorama Agrícola para 30 de março de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, hoje é sexta-feira, 30 de março de 2012, noite de lua crescente. Com o Márcio Peixe na mesa de som, estamos abrindo o Panorama Agrícola. O ditado do programa é: nada como um dia atrás do outro. Na dica de hoje, a importância do manejo sanitário. A Alimento e Companhia fala sobre a carne de cavalo. E no boletim do SC Rural Santa Rosa de Lima, 10% das famílias rurais do município estão sendo beneficiadas por este programa de Estado. Ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O que é manejo sanitário? Bem, é uma maneira de lidar com os animais para proteger a sua saúde e a qualidade dos seus produtos. E qual a importância do manejo sanitário? Um bom manejo sanitário traz muitos benefícios para o produtor. Animais mais sadios, produtos dos animais com maior qualidade e alimentos produzidos sem contaminação e com maior garantia para o consumidor. É hora das notícias. Informações sobre irrigação para você. A quantidade correta de água e o momento exato da irrigação são pontos-chave para um manejo adequado. Você pode economizar água e energia. E esse controle pode assegurar um melhor desempenho de produtividade e qualidade, por exemplo, nas hortaliças. Para que a irrigação seja eficaz e resulte em impactos positivos na lavoura, é necessário considerar fatores como o clima e o solo. Os dois são determinantes quando se trata de escolher o método de manejo de água mais apropriado para a irrigação, informa a Embrapa. Métodos de manejo de água de irrigação utilizam informações climáticas como temperatura, umidade relativa do ar, vento e radiação solar para calcular a quantidade de água que a planta consome. Segundo pesquisadores da Embrapa, a procura por água por parte das plantas funciona basicamente como no caso das pessoas, que em dias mais quentes e secos consomem mais água. Quando o agricultor não reavalia constantemente essas condições durante o cultivo e simplesmente estabelece um critério fixo para a irrigação, deixa de otimizar o uso da água e o ganho com a produção. Na horticultura, o produtor que não utiliza nenhum controle de irrigação e passa a adotar alguma técnica para manejo, como avaliar condições climáticas ou empregar um sensor de umidade do solo, na média geral, ele consegue obter um aumento de 10 a 30% na produtividade e reduzir o uso da água e da energia em torno de 20 a 30%. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, você conhece os investimentos que esse projeto, esse programa de Estado SC Rural com investimentos do Banco Mundial, está fazendo no município de Santa Rosa de Lima, capital catarinense da agroecologia. Há investimentos em olericultura orgânica e turismo rural. E em breve haverá investimentos na produção de leite orgânico. Você conhece esses projetos na voz de Vilmar Kleinschmidt, extensionista da IPAGRE em Santa Rosa de Lima, que foi entrevistado pela colega Janaína Banvart. Então, esse projeto do SC Rural, a gente viu assim como uma grande oportunidade para os pequenos produtores rurais estruturarem suas propriedades. Você já tem projetos que foram aprovados. Quais foram esses projetos? Temos um projeto de olericultura orgânica, um projeto de turismo rural e um projeto de produção de leite orgânico. Bom, já deu para ver que todos os projetos têm uma ênfase ambiental, com agroecologia. Isso é importante para o seu município? Santa Rosa de Lima tem o título de capital catarinense da agroecologia. Isso em face da condição do município. São pequenas propriedades rurais, num relevo muito acidentado, nas encostas da Serra Geral, o que dificulta, de certa forma, culturas extensivas, forçando os produtores a encontrar alternativas para agregar valor aos seus produtos. E a produção orgânica foi um dos caminhos encontrados. E na prática, quais os benefícios que os projetos vão trazer para essas comunidades? Bom, o SC Rural traz recursos a fundo perdido. E, no nosso caso, foram quase R$ 650 mil a fundo perdido, sendo que mais um tanto, que é a contrapartida, das famílias rurais, que está movimentando no município mais de R$ 1 milhão. Com esse dinheiro, as famílias estão conseguindo se estruturar para serem mais eficientes na sua produção. É o caso do pessoal da olericultura, que está instalando sistemas de irrigação para melhorar a eficiência da produção de olerícolas. É o caso do pessoal do turismo rural, que está aí melhorando a estrutura já existente ou construindo novas estruturas, como é o caso de restaurantes rurais que estão sendo implantados, novas pousadas, alternativas de lazer, como é o caso de parquinhos para crianças, de pesca e pague. E, enfim, assim, aquilo que estava faltando para eles se estruturarem, para serem mais competitivos no seu ramo, eles estão conseguindo com esse processo. E também o pessoal da produção de leite orgânico, é um grupo de jovens que está estruturando as suas propriedades, melhorando a infraestrutura de pastagens, a infraestrutura produtiva, né? são ordenhadeiras, são resfriadores, e também o sombreamento de pastagem, que está sendo plantado nogueiras nos pastos para melhorar o conforto animal. Quantas famílias foram contempladas e como foi a construção com essas famílias? Foram contempladas 39 famílias, que no universo de 390 famílias rurais que nós temos no município, perfaz 10%. Como foi? Então, a gente fez a divulgação do programa SC Rural. A partir daquela divulgação, os produtores que se sentiram assim com afinidade nesse projeto começaram a se reunir e formalizaram a manifestação de interesse, que foi encaminhada para a Secretaria Executiva Regional e depois foi aprovado. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural, entrevista da colega Janaína Banvart com o extensionista da IPAGRE em Santa Rosa de Lima, Vilmar Kleinschmidt. Desses três projetos que o programa SC Rural está apoiando em Santa Rosa de Lima, dois já foram aprovados, a olericultura orgânica e o turismo rural. Já a produção de leite orgânico está em fase de aprovação para este ano de 2012. Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Você teria coragem de comer carne de cavalo? No Brasil isso é raro, a carne é considerada exótica, mas há restaurantes em São Paulo que oferecem carne de cavalo. Além disso, o Brasil exporta 15 mil toneladas de carne de cavalo por ano. É um dos maiores exportadores e há pelo menos 5 frigoríficos especializados nesse segmento de carne de cavalo. O quilo médio da carne equina custa R$ 25,00. Do Brasil, a carne de cavalo vai para países como França, Bélgica, Itália, Rússia, Suíça e Japão, onde é comum o seu uso em embutidos como salames, salsichas e mortadelas. No Japão, a carne de cavalo está sendo usada para fazer um tipo de sashimi exótico, e há até um sorvete com esse sabor comercializado entre os japoneses. Os cortes de carne de cavalo são semelhantes aos cortes bovinos: filé mignon, alcatra, contrafilé, fraldinha, patinho, coxão duro, e colchão mole. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.